Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Está queimando, o balão está subindo. Antônio estava chorando, Pedro estava sorrindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. A fogueira está queimando, o balão está subindo. Antônio estava chorando, Pedro estava sorrindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois, e partiu direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois, da Central do Brasil, que partiu direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente agora se adiantando, partindo pra lá pra 2001. E dois e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar? Do tempo vai, tá? Do tempo vai, ó, menina, do tempo vai. Digo do que já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal. Estação final do percurso, vida da terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. De água e sal, de água e sal, ó, menina, de água e sal. Começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois, dois. Direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois, da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o ponte do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue entre sempre ando um trilho, é feito um brilho que não tem fim. Ó, oh, que não tem fim, que não tem fim. Ó, oh, menina, que não tem fim. Nunca se chega ao Cristo concreto, de matéria qualquer coisa real. É caminho e dois. E tem pra fora o Cristo, é como que foi visto subindo ao céu. Subindo ao céu, no véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois. E parte direto de bom sucesso, pra depois. Começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois. Da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000. Mas menino, como esse trem tá lotadinho de forrozeiro. Ahoy! Quantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como diz João Cabral de Melo Neto: um galo sozinho não tece uma manhã. Senti na pele a mão do teu afeto quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole e doce, me roubou um beijo, flor de querebem. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da naftalina, forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina. Varri a casa com vassoura fina, armei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou no amiudado dia e eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendia uma fogueira e enchia o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, suspira uma sustância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até pro coração de menino. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, como se Deus irradiasse uma forte energia, que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião, chachá de short que balança, trança no cabelo da menina. E quanta alegria! Onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Onde é que vem o short chachado? Vem debaixo do barro do chão. Onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação? Oh, oh, vem debaixo do barro do chão. Oh, oh, vem debaixo do barro do chão. Eita coisa boa! Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, suspira uma sustância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até pro coração de menino. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia, que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião, chachá de xote que balança, trança no cabelo da menina. E quanta alegria! Onde que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Onde é que vem o xote chachado? Vem debaixo do barro do chão. Onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação? Oh, oh, vem debaixo do barro do chão. Oh, oh, vem debaixo do barro do chão. Oh, oh. vem debaixo do barro do chão. Onde vem o chachado, menina, vem debaixo do barro do chão. Onde vem a sanfona, vem debaixo do barro do chão. Aonde vem, aonde vem a zabumba, vem debaixo do barro do chão. Oxente, vem debaixo do barro do chão. Segura, meninão, é por aí. Responde, Tom. avião. É um pássaro novatinho, fico voteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chegar o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, e os borregos que nascem na baixada. Carcará, pegue, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pegue, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os borregos meu filho não pode andar, ele puxa o imbigo e até matar. Carcará, pegue, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pegue, mata e come. Arrocha, menino! Oi! É por aí, meninão, arrocha essa sonfona, meu filho. Segura, Pessoa. Vem cá, como diz o baiano. Na Paraíba é assim, né, Carlinho Calixto? Segura esse cavaquinho, menino. Oi. Vou trazer agora a minha amiga Lucy Alves. Vixe Maria! Ô, Luiz Mário! É nessa pegada gostosa do trio nordestino que eu vou. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um pico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai cantando, voando. Carcará, vai fazer sua caçada. Carcará, com até cobra queimada. Quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim não passa fome, os morreiros que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come.